pandemia. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, ordem nouvelle ordre mundial. Alguma coisa está fora da ordem. Fora da...